andrecidismoral.com.br. Faz uma pressão mundial. O Ilecão, tamo junto. Bora, Renas Burger. Tamo junto e me churrasco, papai. Adoro quando você vem me ver. Só tu que sabe me satisfazer. Ô senhorita, essa tua sequência de sentada me excita. Tô te ligando já faz um tempão. Atende logo aí, demora não. Ô bebezinha, quero te ver de novo aqui em casa chapadinha. Coxinha, cabueta, tamo junto. Adoro quando você vem me ver. Só tu que sabe me satisfazer. Ô senhorita, essa tua sequência de sentada me excita. Tô te ligando já faz um tempão. Atende logo aí, demora não. Ô bebezinha, quero te ver de novo aqui em casa chapadinha. Tchau. Pressão mundial. Sabio do piseiro, menino. Respeito o rei. Mais um aí, papai, é tudo ao vivo. André Cidis, o mural de Ibicoara.